Seção 65, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Natureza Íntima, ao filósofo Farias Brito. Cansada de observar-se na corrente que os acontecimentos refletia, reconcentrando-se em si mesma, um dia, a natureza olhou-se interiormente. Baldada introspecção, numenalmente, o que ela, em realidade, ainda sentia, era a mesma imortal monotonia de sua face externa, indiferente. E a natureza disse, com desgosto, terei somente, porventura, rosto? Serei apenas mera crusta espessa? Pois é possível que eu, causa do mundo, quanto mais em mim mesma me aprofundo, menos interiormente me conheça? Fim do poema.